aí, rapaziada. Sujou, sujou. Larga o cachorro, malandra. Parem o enterro, gritaram os homens da lei. Simbora, gente. Parem o enterro, gritaram os homens da lei. Nós temos ordem pra levar este defunto pro xadrez. Nós temos ordem pra levar este defunto pro xadrez. Sim, mas aquela atitude causou muito espanto e admiração. Até o vigário 171 dizia que aquilo era anticristão. Fechou o tempo lá no cemitério, ninguém entendeu a tal voz de prisão. E sururu formado, eu falei malandragem. Sururu formado, onde foi que já se viu um defunto grampeado? Sururu formado, e aí gente boa. Sururu formado, onde foi que já se viu um defunto grampeado? Pare o enterro, pare o enterro. Gritaram os homens da lei. Simbora, gente. Parem o enterro. Gritaram os homens da lei. Nós temos ordem pra levar esse defunto pro xadrez. Nós temos ordem pra levar esse defunto pro xadrez. E os acompanhantes estavam por fora e desinterados. Somente o vigário e a malandragem sabiam que ali ia ser enterrado. Quando os tiras chegaram perto do caixão, eles gritaram, meu Deus, fomos caguetados. E sururu formado, eu falei malandragem. Sururu formado, quando os homens abriram o caixão, o defunto era apenas cabrito importado. Sururu formado, eu falei malandragem. Sururu formado, quando o vigário sentiu o flagrante perfeito, que saiu de pinote, mas foi logo algemado. Pode parar. Parei o enterro. Gritaram os homens da lei. Simbora, gente. Parei o enterro. Gritaram os homens da lei. Nós temos ordem pra levar esse defunto pro xadrez. Se arranca, malandro. Nós temos ordem pra levar esse defunto pro xadrez. Mas aquela atitude causou muito espanto e admiração. Até o vigário 171 dizia que aquilo era anticristão. Fechou o tempo lá no cemitério, ninguém entendeu a tal voz de prisão. E sururu formado, olha aí malandragem. Sururu formado, onde foi que já se viu um defunto grampeado? Sururu formado, eu falei gente boa. Sururu formado, quando os homens abriram o caixão, o defunto era apenas cabrito importado. Olha aí, malandragem. Sururu formado, onde foi que já se viu um defunto?